Panorama Agrícola para 2 de setembro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 2 de setembro de 2010, quinta-feira, noite de lua minguante. Nos trabalhos técnicos do programa de hoje está o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado para você. Não tenho um centavo no bolso, mas um sorriso no rosto. Saiba no programa de hoje por que é importante ler para as crianças. Panorama Regional Chicão, agricultores recebem caminhão refrigerado. E na entrevista desta quinta-feira, a previsão do clima para os próximos 3 meses. Uma dica que pode mudar o seu dia. Sentar com as crianças para ler um livro ou contar uma história é uma diversão que estreita os laços de família e ajuda no desenvolvimento pedagógico e psicológico da criança, além de estimular o gosto pela leitura. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, o Fundo Setorial do Agronegócio e o Ministério da Pesca e Aquicultura lançaram um edital para apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento dos setores pesqueiro e aquícola no país, isso por meio da concessão de bolsas de estudo. Interessados devem apresentar suas propostas até o dia 13 de setembro. Serão investidos R$5 milhões para a formação de recursos humanos na área da pesca e da aquicultura. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com o meteorologista da IPAGRE Siram, Clóvis Correia, e o assunto é a previsão climatológica para os próximos 3 meses, Clóvis. É, perfeitamente. Nós estamos com uma avaliação, né, através de modelos numéricos e também a climatologia das regiões, está nos mostrando que esse período agora, setembro, outubro e novembro de 2010, vamos ter chuvas abaixo da média, no geral, assim, contando os 3 meses. Isso está relacionado ao fenômeno Laninha. Quando acontece o fenômeno Laninha, as chuvas ficam abaixo da média nesse período, nesse trimestre, tá, de primavera. Então, estamos esperando justamente isto para esta época. Já em agosto tivemos chuvas abaixo da média. Setembro agora até tem um indicativo de ter chuva, que estamos esperando, mas depois, outubro e novembro, a tendência é realmente de baixar mais ainda. Então é uma situação crítica para esse período, e devido a chuvas se ocorrerem nesse período abaixo da média. E esse período, o período mais crítico do Laninha, né, nesse período de estiagem que deve acontecer, é justamente outubro e novembro, e estendendo-se até dezembro. Clóvis Correia, meteorologista da IPAGRE Sira. Com relação ao mês de agosto, foi bastante seco, pelo menos abaixo da média, né, Clóvis? Não, foi bem seco, tá? Choveu muito pouco, tá? Nós tivemos mais de 20 dias aí, quase sem chuva, né, nesse período. Realmente com chuvas bem abaixo, principalmente no oeste, meio oeste e no Planalto Norte ali também, né? Que, no geral, pegou em todas as nossas regiões. Então, muito seco, pouca chuva. E agora em setembro, agora no início de setembro, é que deve começar a chover um pouco mais. Mas isso aí é um quadro que vai acontecer no período de setembro, e depois a tendência é de novamente voltar a ficar com o período seco. Qualquer chuva que der, tente armazenar água, porque realmente isso aí pode trazer problemas para o futuro, né? Então, as pessoas, se puderem fazer um armazenamento de água, né, da chuva, isso seria muito interessante aí, porque quando chegar um período mais crítico, realmente teremos. Clóvis Correia, meteorologista da IPAGRE Siram, com relação ao mês de agosto, se percebeu alguns dias uma serração. Era serração ou era efeito das queimadas ou os dois? Olha, na realidade, tá, depende do nível. Por exemplo, aqui no litoral foi a famosa, se chama de serração, mas a gente chama de nevoeiro, que é a mesma coisa, né? Isso aconteceu devido próximo ao mar, na capital. Influência marítima. Influência marítima. Mas agora, no oeste, meio oeste, Planalto, etc., aí teve uma outra influência. Tempo muito seco e com problemas de queimadas que aconteceu tanto na região como também fora, fora que eu digo, é no sudeste do Brasil, naquela região que houve, está acontecendo muitas queimadas, porque está muito seco, de muito, mais de um mês sem chover. Mato Grosso do Sul. É, exato. Então isso aí tem um fluxo de vento, não aqui próximo à superfície, mas mais alto do nível, e eles trazem essa fumaça para a nossa região. Isso está acontecendo, né? E sempre acontece, quando tem muitas queimadas naquela região, os ventos que sopram justamente de norte trazem essa fumaça aqui para a nossa região. Claro que é mais diluída um pouco em relação às regiões lá, porque lá fica totalmente fechado. Para enfatizar, Clóvis Correia, então os próximos 3 meses, previsão de chuva abaixo da média. Perfeitamente, chuva abaixo da média e com período até de acontecer estiagem, né? Períodos longos sem chover, porque ela deve ser mal distribuída. Então, durante esses próximos meses, principalmente entrando mais em outubro, que eu falei, novembro e dezembro, a tendência maior é de acontecer justamente essas condições. Agradecemos ao meteorologista da Ipagre-Serã, Clóvis Correia, entrevista aqui na central de rádio da Ipagre. Obrigado, Clóvis. Fique ligado no Panorama Regional. Agricultores serranos recebem caminhão refrigerado. Convênio firmado entre a Prefeitura de Correia Pinto, na região serrana, e o Ministério da Agricultura vai beneficiar agricultores do município que trabalham com produtos agroecológicos. Foi entregue, então, um caminhão refrigerado para o transporte da produção até os pontos de venda. O caminhão ficará sob a responsabilidade da Associação dos Trabalhadores Rurais Unidos para o Desenvolvimento, situados na localidade de Campina do Ribeiro, e vai atender a outras 11 entidades do município de Correia Pinto. Cerca de 360 famílias serão atendidas com este caminhão. O presidente da associação, Luiz Beirão de Souza, diz que vai reduzir, na sua opinião, a grande vantagem, nem contar o caminhão, será de poder reduzir em cerca de 50% o custo do frete. Será uma economia, então, substancial, principalmente nas viagens para a região, né, do Balneário da Penha, onde já está, essa associação já está entregando o produto, né? O coordenador do Grupo Ecológico de Campina Verde, o Júlio Diniz Alves, acredita que com a entrada em operação do caminhão, além de baratear o custo, poderá buscar novos mercados para colocar a produção dessa associação. Além da contrapartida de um pouco mais de 19 mil para a compra de caminhão, a prefeitura também vai colaborar repassando mensalmente R$ 1.500 para a associação, a fim de auxiliar no pagamento do seguro do veículo e dos salários, então, dos motoristas. Os agricultores envolvidos produzem cerca de 30 itens de hortifruti granjeiros e, claro, sem utilização de agrotóxicos, entre os quais estão, então, alface, cebola, tomate, repolho, temperos e outros que são produzidos aqui em determinadas épocas. Atualmente, vende seus produtos em feiras de Lages, Correia Pinto, e além da região, então, lá no litoral de Balneário da Penha. E aí, organização mostrando que é possível, né, estão sendo beneficiados com esse caminhão refrigerados e vão conquistar novos nichos de mercado, com certeza. Hamilton Weber Xavier, Chicão, e para a região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Uma notícia curiosa para você. Cientistas de uma universidade da Escócia desenvolveram um novo biocombustível para automóveis que deve gerar 30% mais potência do que o etanol. Esse novo biocombustível está sendo chamado de biobutanol e é produzido à base da refinação dos resíduos procedentes da fabricação de whisky. Outra vantagem que os cientistas apontam em relação ao novo combustível é que, ao contrário do que ocorre com o etanol, os motores de carros não precisam ser alterados para o uso do biobutanol em lugar de derivados de petróleo. Esse biobutanol também pode ser utilizado para fabricar outros bioquímicos ecológicos, entre eles a acetona, tudo à base do refino de resíduos do uísque escocês. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.